cidade é Londrinas, pequenas Londres. Cê tá ligado que aqui o mundo é longe, mas eu não sou também eu rimo. Aqui o rap é foda, mano, eu não me engano. Jogando lírica na gruta, mordendo fruta, espera. Meu bud não é galera, patriarca, a gente espera. Cafu de samente, paia, viagem que nos assaia. Cadela, caldo sem raia, cobaia na vida paia. Barulho na tinta, psicológico. É um prodígio cheio de ódio, pecado nesse gelógico. Mistério foi minhas letras jogado na etéria. Desculpas foi pelo tudo que queria. Falta argumento e flow, sua flor vai capotar. Os bobos que queria, sempre a derrotar. Poucos viu, mas vai edo, e com as obesas. Momentos foi riqueza, malata fortaleza. É que rap não é pra nós, é pros loucos da luta express. Sem pressa nesse presságio, me diga quem sobe dez. Ninja da lança, shit bond, trombando nessa batalha. Mede que te metralha, mede que te traçalha. No jogo da vida não pode marcar, não se apoie que a intriga vai te derrubar. 50 G é minha família e nós vem pra somar. Primeiro round, segundo round, terceiro round. O da vida não pode marcar, não se apoie que a intriga vai te derrubar. 50 G é minha família e nós vem pra somar. Primeiro round, segundo round, terceiro round. Mas só não vem quebrar a ponte, inimizade. Eu não tenho mais olho gordo, tem de monte. Com as paradas surreal, rebatimento de ida e poesia marginal. Foram tostados, pois se queimaram sozinhos como backs carbonizados. Em masmorras sombrias, eles foram deixados. Sua companhia de noite era o Wilson do náufrago. Lembranças da concha, depois rolei pé na cova. Batalha, sessões, santa serva no copo. Novinha metida, além de loira, mente rochosa. Não podia entrar, senão ficar toda nervosa. O jogo da vida não pode marcar, não se apoie que a intriga vai te derrubar. 50 G é minha família e nós vem pra somar, tá? Primeiro round, segundo round, terceiro round. O da vida não pode marcar, não se apoie que a intriga vai te derrubar. 50 G é minha família e nós vem pra somar, tá? Primeiro round, segundo round, terceiro round. Ouvi falar que ele peidou na farofa de outros carnavais, entre cachaça e marofa. Que ele baba tanto no banza que apaga fogo. E se não multa pra passar na mão dela sardinha mofa. Não, irmão, cê tá de brincadeira. Que esse dedo de alicate só sabe comer puteira. Só sabe falar besteira, nem sabe o que é madeira. Me mostra o capim com a mona e vem falar que é verdadeira. Sai pra lá com as asneiras que não cola comigo. No rolezão de domingo, no estritão com os amigos. Me sinto vivo, diferente de quem vive morrendo na loteria da vida. Raros que morrem vivendo sem veneno, com cerca elétrica na fatia do bolo. E nem querer tirar de nós que nós sabe meter o louco. No jogo da vida não pode marcar, não se apoie que a intriga vai te derrubar. 50 G é minha família e nós vem pra somar, tá? Primeiro round, segundo round, terceiro round. No jogo da vida não pode marcar, não se apoie que a intriga vai te derrubar. 50 G é minha família e nós vem pra somar, tá? Primeiro round, segundo round, terceiro round. Aqui é tudo mundo, mano, firme, não tem Zé Polvin. Zé Polvin, sai pra lá, mando pra lá de Bagdá. Porque aqui a rima sempre vai constar. Vai provar, rapá, bota até, bota fé. Aqui é os mano, ponta firma, tô de pé. Eu rimo o dia inteiro, cê tá ligado? Honro a minha família aí, um salve pra todos mano daquele jeito. Sem preconceito, tomando respeito. Pra todos mano aí, os maloqueiro. Tempos difíceis, não? Pois é, meu caro. Essa tal internet mudou todos os nossos planos.